Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos, apanhando do mal, na companhia de Kong Wellington Magari. Não, é Magari e Wellington Kong. Makong. A macacada reunida, conga la conga. Você canta, Magari? Conga, conga, conga. Se você chama isso de cantar, eu canto. E do convidado, Caco de Paula. Eu sou o rei da ilha. Que ilha? Da Ilha da Caveira. Ah, tá. Não, é porque não, eu tenho do sapo, não? Da Ilha da Caveira. Ilha do sapo. Todos reunidos, juntos e misturados para falar de um filme excelente que saiu esse ano, que o Magari tinha muitos pés atrás, né, Magari? Os dois dele e mais alguns que ele alugou. Foi? Foi? Aluguei? É, porque você disse que tinha um monte de pé atrás com esse filme, você só tem dois? Ah, sim, sim. Ah, pé de galinha, pé de... Tudo. Do que nós vamos falar hoje, Magari? Do filme de monstro gigante que é bom, diferente do Godzilla, aquela bosta. O Kong e a Ilha da Caveira. Para de pegar no pé do Godzilla, Magari. Não. Tudo bem, eu paro. Eu não consigo encontrar ele mesmo. Ele não aparece? Não tem. O Magari, ele aparece... Tá, não vou falar disso. Depois nós falamos desse filme. Eu vou fazer você não. Assistir ele de novo. Pelo que eu lembro. Não vou perder nada mesmo. Toda vez que eu for falar do Godzilla, eu vou falar... Não, pera aí. Tipo o João Kleber. Não, pera aí. Ô, Caco, se as pessoas gostarem de sua voz aqui e quiserem encontrar você em outro lugar, aonde que vão te ouvir? Nossa, mãe. Onde que vão me ouvir? Bom, você pode me chamar para ouvir no pé da orelha através do 145. Não, tô brincando. Pessoal, eu não gravo podcast nenhum, eu sou puta paga mesmo, tá? De vez em quando eu tô lá no Tio Urude, de vez em quando eu tô lá no extinto Hype Café, porque eu acho que morreu. Morreu? Não morreu o Hype Café? O Tio Urude... Ele não assume, né, cara? Meu Deus do céu. Ninguém fala se morreu ou não. Mas de vez em quando, eu sou puta paga da podosfera. Se alguém me chamar, eu tô participando. Então, por favor, escutem o Nerdópoli, escutem os episódios Hype Café e escutem os episódios do Tio Urude, do Urudecast. Eu tô sempre em qualquer um desses que me chamarem. Eu sou puta paga. E se você quiser me pagar, tá? Qualquer R$60 aí, a gente tá conversando já pra participar de um podcast. Ó, só pra avisar, tá? O Tom pagou 120. Então, pagando mais, a gente participa. É, e toda vez que o Magari estiver com o olho vermelho, a gente chama você. Eu? O Eduardo Cosso. Ah, bom, você assiste. Então vamos ali para uma vírgula sonora rapidamente falar do Kong e voltamos para falar do Kong. Não durante a vírgula sonora, depois da vírgula sonora. Decide. Depois da vírgula sonora. Voltamos já. Tem certeza? Tem, pode ir. Voltamos já. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Todos os podcasts que você procura, em um só lugar, em um site bonito de fácil navegação. Todos os podcasts que um dia já existiram e os que ainda existirão. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. We'll be right back. primeira coisa que a gente leva em consideração, Magaren, quando se vê um remake, principalmente um filme clássico como é o King Kong, né? É aquela pergunta que vem na cabeça, mas vai contar tudo de novo do mesmo jeito? E é um dos maiores medos que a gente tem quando vê qualquer tipo de remake, né? Por quê? Ah, cara, reboot, tem uma diferença, né? Ah, então, porque na verdade, assim, independente de remake ou reboot. Porque não, o reboot é quando teoria, volta do começo teoria, de novo, não é isso? Não, na teoria, remake é você pegar o filme e refazer de novo. É, então, mas nem todo mundo segue essa lógica, né? Não. Tem muito remake aí que é... E reboot é você pegar e começar a contar de novo como se fosse a primeira vez que apareceu. Então, mas nos dois casos, Magara, tem gente que classifica seus filmes como reboot ou remake e tá só recontando a mesma história. Sim. É, que foi o caso do... Ó, quer ver um caso que clássico? O último Kong que teve era um remake, um pouco estendido, uma coisa aqui, outra ali, mas no básico contou a mesma história do primeiro. Que era o de 2015 com o Jack Black, né? 2005. Com o Jack Black. Um filme que, na verdade, enquanto ele fica na ilha, ele é fantástico. Quando ele sai da ilha, ele fica sacal. Eu acho que eu gosto do filme. E aí, meu amigo Caco, falando então do primeiro aí, né, já que o Magaren citou, do King Kong de 2005 com o Jack Black, que nasceu pra fazer comédia, eu não sei porque que ele se mete com essas coisas de vez em quando. Cara, mas daí a gente tem que parar e pensar uma coisa. King Kong teve várias versões, né? Sim, claro, é que a gente tava na mais recente, né? Pois é, mas aí, tipo assim, o King Kong mesmo, o original lá, se a gente pegar lá, década de 30, etc e tal, que é cinema mudo ainda, a ideia dos caras era, tipo, o King Kong foi trazido da África pra cá. A ideia de todos os filmes era esse, tira o King Kong da ilha e traz ele pra algum lugar comum. Pra dar merda. É, exatamente, sempre vai dar merda. Tem aquele com o... Não é o Bill Paxton? Quem que é o... O Jeff Bridges. Jeff Bridges, é aquele com o Jeff Bridges, que, cara, que é uma merda dantesca, que é absurdo. Não, o segundo é uma merda, o primeiro é legal. Não, todos eles são ruins, pô, sério. Tirando aquele originalzão lá, aquele antigão, ainda era legal, cara, mas, tipo, é legal porque esse negócio é mudo. Eu não sei, cara, eu acho que esse, ele não é exatamente nem um remake, talvez ele seja um reboot, cara, porque eles mudam a história do King Kong. Dá pra dar spoiler aqui ou não? Pode, manda ver. Não, porque na verdade esse aqui não é exatamente o King Kong da ideia original, né? Você tem aquela história que eles vão para uma ilha fantástica, pegam um animal e trazem para a civilização. Esse aqui não, ele trabalha com uma outra temática e eu acho que ele trabalha de uma forma muito louca. Tipo, eu adorei esse filme. Mas eu acredito, Caco, que no futuro esse King, que na verdade é chamado apenas de Kong o tempo inteiro, né? Eu acredito que a continuação dele, da história dele, seja exatamente isso. Ele não fazer merda na cidade e virando de fato o King Kong. Sério, não. O King morreu. Não, ele é... Aquele bicho malvado matou o King. Não. Aquele não. São os King, pais do King, vocês têm que lembrar que o nome do macaco é Kong. Kong, ele chama King quando King. Ele leva pra cidade. Ele fala, o rei Kong, é o rei da selva, o rei da floresta. É um título, na verdade, né? É o rei Kong, é o King Kong. Que é o nome dele, Kong, é esse daí que a gente vê. O que o bicho lagarto matou foram os pais dele. É, o que que deu pra entender nesse filme já, falando do que a gente veio falar, né? Que esse Kong, na verdade, seria uma versão adolescente do Kong que a gente conhece, Caco, sabe? É, na verdade, eles só mudaram isso. Em vez de terem surgido apenas um macaco, como foi no outro, aqueles apareceram três. Que eram os dois adultos e o filhote. Não o filhote, mais jovem. Até pra mostrar de onde ele veio, né? É? Até pra contar de onde que ele veio, né? Sim. É, porque isso aqui, como a gente vai falar mais pra frente, ele vai se ligar com o filme do... Aquela bosta do filme do Godzilla lá. E a história do Godzilla é isso. Tanto no japonês quanto esses últimos novos, é isso. O Godzilla sempre aparece quando tem alguma coisa ameaçando o Japão, o nuclear. Que ele possa caçar. O que eu entendi do King Kong, do Godzilla, é que ele aparece pra caçar, único e exclusivamente. Tem um bicho que ele pode matar e ele vai atrás dele. Ele é tipo, ele mantém o equilíbrio, sabe? Aparece um bicho que vai ameaçar alguma coisa, vem o Godzilla pra derrotar o bicho e devolver o equilíbrio. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com esses macacos. Ele é tipo caçador de barato. É, tá, só que aqui... Então, Então, só me explica uma coisa. Esse Kong, ele é exatamente igual ao Godzilla que lutou contra a Mothra. Não Mothra. Nesse novo filme último aí, que foi uma bosta. Não. Ninguém assistiu aqui Godzilla contra a Mothra? Não. Sim. É Godzilla. Só que essa aqui é uma nova versão dos dois personagens. Eles estão tudo no mesmo universo. A premissa deles, eles usaram no Kong a mesma premissa do Godzilla. Apareceu esses bichos lagarto aí, apareceu... Tanto que o cara lá fala que o bicho lagarto tava aterrorizando a ilha lá. De repente apareceram os três macacos e derrotaram a maioria, menos o grandão. É como aquela história lá, ô Caco, pelo que eu entendi. É tipo assim, tem infestação de lagarti, de mosquitos, aí aparecem aquelas lagartixas para controle de população. Eu entendi mais ou menos assim. Sim, a ideia do Godzilla sempre foi essa. Ele sempre aparecia quando aparecia algum monstro, alguma coisa, pra ele derrotar e ele recobrar o... O problema, Magar, é que nas versões japonesas, esse aparecia tem muito uma conotação heróica, né? Quando, na verdade, no novo filme do Grant, ele mostra que é apenas um caçador. Ele acha alguma coisa que vale a pena caçar e vai atrás. Sim, mas é que o Godzilla tem essa ideia. O Godzilla foi criado com a mente de... que ele é tipo a alusão à bomba atômica. É o medo que o japonês tinha da bomba atômica, por isso que eles fizeram o monstro. O Godzilla sempre dá quando dá alguma merda. Alguma merda e daí o Godzilla aparece submerge do oceano. Até esse novo filme que fizeram aí foi isso. Apareceu os dois bichos lá. Radioativo? Aí o Godzilla apareceu. Eu esqueci o nome daquelas bosta. Aí o Godzilla apareceu nos seus 15 minutos de fama lá no filme dele lá, pra derrotar. Eu não vi o último Godzilla, tá? Culpa minha. Pera aí. Cara, é muito bom o filme. É bom? É bom. Magari tem preconceito com o filme. É bom, só não tem Godzilla, mas é bom. Você sabe qual que é o problema, Caco, do filme? O Godzilla, desse filme, ele é uma criatura muito bem feita, muito elaborada. E eu acredito que não tenha tido orçamento pra mantê-lo em tela por muito tempo, entendeu? Então, assim, faltou ele aparece... Faltou verba. Eu acho que sim, porque depois você dá uma olhada, mas assim, não é um Godzilla, não é um cara vestido de Godzilla. É um monstro criado em computador, logicamente, mas que tiveram um cuidado de não fazer ele parecer um personagem de videogame, entendeu? Ele parece realmente uma criatura, um ser vivo. É diferente do último Godzilla, lembra? Que ele era meio computador, assim, meio alien, você sabe, tava pra notar. Que, é. Qual que é o último Godzilla que vocês falam? Godzilla o 2000 ou o americano? Antes? O americano, é. Não, é que americano. Não, pera aí. Teve um que era com o Matthew Broderick. Então, é esse aí que ele tá falando. Esse mesmo. Tá. Teve um depois ainda. Não, é que os outros não. Teve um Godzilla 2000, americano. Que era americano. Sim, americano. Godzilla 2000. Não, o 2000 é japonês. Era japonês? É, tanto que nesse Godzilla 2000 aí tem um monte de monstros. E tem Godzilla, né? Em vários países. E o monstro que é da América lá... É igualzinho o Godzilla desse filme com Matthew Broderick aí. E o Godzilla original, vou dizer assim, o japonês derrota esse aí rapidinho. Tá vendo? Ele luta contra a Mothra. Cara, é um clássico isso. Godzilla contra a Mothra, cara, isso é um clássico da SBT. Eu vi isso muitas vezes durante ali aquela sessão do meio-dia que tinha ali. Era lindo aquilo, cara. Muito bom, aquilo é um clássico. E era uma borboleta gigante, velho. É um negócio incrível. Vários outros, na é verdade. O que apareceu o que apareceu no final, no pós-crédito desse aqui, é o King Ghidorah. Vamos lá então para o momento que o Kaku disse que esperava, que é a ficha técnica. Vamos lá. Kong, a Ilha da Caveira, filme de 9 de março de 2017. Magari vai me corrigir? Sim. Porque, é 2017. Tá. Você vai corrigir certo? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Direção de Jordan Vogt Robert. Foi mal já. Ai, que esse cara que tem cara de novinho, ele fez Metal Gear Solid. Aliás, vai fazer ainda, segundo o site confiável que eu tô vendo aqui. O Reino do Verão, ele tá fazendo também. Ele só tá fazendo as coisas, não tem nada que já foi feito. Não, ele é mais de seriado, de documentário. Filme mesmo, E um detalhe interessante, né? Se for pesquisar as fotos dele, realmente, esse cara, ele chegou a ter uma barba respeitável. Sim. Eu tô olhando aqui a data de nascimento dele, cara. Ele é bem mais novo que eu. E sério, esse cara tem uma barba que eu nunca vou ter na minha vida, cara. Nem que eu deixar... Cara, eu posso esperar 30 anos, eu nunca vou ter a barba que esse maluco tem, ele é bem mais novo que eu. Sabe como minha, você sabe que minha barba, ela é tipo aquela sujeirinha assim, ela parece um aqui, um ali. Aí quando eu deixo crescer, parece careca. Sabe, parece cabelo de careca. Eu sou o famoso time de futsal. Entendi. Eu tenho alguns de um lado e outros do outro. E na parte de baixo, eu tenho alguma coisa tímida que tende a aparecer, mas ela só parece uma sujeira. Se eu olho no espelho e digo assim, ó, nossa, que cavanhaque legal. Eu me olho no espelho e digo, não, na verdade, minha mulher diz assim, tira essa sujeira. Na verdade, não é sujeira, é minha barba, sabe? Que tá grande, que eu olho e digo, nossa, tá linda. É que você sabe que, o espelho mostra você 10 vezes mais bonito do que o que você realmente é, sabia, né? Cara, a minha mãe sempre fala isso, cara. Minha mãe sempre diz, não, meu filho, você é muito mais bonito do que você vê no espelho. Mas eu olhando pra esse cara, eu tenho inveja, sério. Se essa foto for real... Não, mas deve ser sim, com certeza. Sério, não acredito nisso, cara. Sério, a barba desse cara não é isso. Não, mas é só aqui o jeito, é só antes da gente voltar pro Kong, que a gente ficou aqui na barba do cara. Desculpa. Mas, nada, mas tudo bem. É que ele é meio estranho, né? Ele deixa a barba do caralho e o cabelo de gel, né? É meio, sei lá, em cima tá sujo, em cima tá limpo, embaixo tá sujo, saca? Tá, ok. Tá bom. Desculpa. Ah, vamos lá. Bom, no elenco nós temos Tom, H-I-D-D-L-I-S-T-O-N. What the fuck? Magari, tá aí? Falando no mudo? Estou rindo no mudo. Tá bom. Samuel Al Jackson, Brian Larson. Essa foi certinha, hein? Não, não foi. É o único que você errou até agora. Tá bom. John C. Reilly, John Goodman. Nossa, acertou um. Ok. Corey, H-A-W-K-I-N-S. Okay. John Hurts e Xing Tian. Pronto. Okay. E quem? Xing Tian. Xing Tian. E tem outro. E tem outra caralhada de galera aqui. Agora, primeira pergunta que eu quero fazer é, Caco. Mande. Por que que você acha que... Por que, né? Eu até sei, mas eu quero saber sua opinião. O motivo da escolha aí da ambientação temporal do filme, né? Por que que foram jogar esse filme no finalzinho da Segunda Guerra Mundial? Cara, na verdade, ele não é posto no fim da Segunda Guerra Mundial. É posto no meio da Guerra do Vietnã. Sim. Ah, é verdade. Ele começa no fim da Guerra do Vietnã. Ele começa no fim da Guerra do Vietnã. Eles estão tirando os caras que... Ao contrário. O filme começa a primeira aparição lá, quando cai o personagem jovem lá. Sim. Tá, ok. Os John C. Reilly é na Segunda Guerra. Ele e o japonês lá, quando eles vão brigar, eles estão brigando na Segunda Guerra. Puta merda, tá. Desculpa. Eu me confundi. Eu achei que os dois estavam brigando na primeira. Não, e não. E depois não. Eles estavam na segunda. Não, eles caíram na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra. E daí o filme realmente ele começa no início, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os dois caras caem lá, um americano e um japonês, né? Uhum. Sim. E depois o filme tem um cliffhanger ali que daí vai pra Guerra do Vietnã. É, que é a hora que se passa. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa, antes de você responder. Eu sou péssimo em história, em língua portuguesa, em matemática, geografia e outras caralhadas de coisas, né? A gente sabe. Qual que é a linha temporal da raça humana? É Primeira Guerra, Segunda Guerra e Vietnã? Ou tô errado? Não. Tá, não, tu não quer isso, sério. Não, tu não quer isso. Tu não quer começar lá por trás, né? Não. Tu não quer começar lá por trás, né? Não, vamos começar ali, tá. Primeira Guerra Mundial, tá, 1914, beleza, ok, tá, teve toda aquela merda. Na verdade, esse filme aqui... Ele começa na queda de um avião, dos tá, dois. Mais não, ou menos... Eu só quero entender como é que é a nossa linha temporal. A Guerra do Vietnã foi a segunda grande guerra, a primeira grande guerra depois da Segunda Guerra. Na nossa linha temporal humana, primeiro a gente descobriu o fogo. A partir do momento que dominamos o fogo, a gente começou... Vamos ver um pouquinho mais pra cá, então. Tá muito longe. Tá, ok. Que época, mais ou menos? Mais ou menos, da Segunda Guerra pra cá. Ah, tá. O filme começa no final da Segunda Guerra Mundial, ele começa em 38, se não me falha a memória, é isso? Não? Ah, é 40 e pouco. 48, então? Não. Não. A Segunda Guerra terminou em 45. Pois é, mas ele começa. Por aí, não, 44, ele começa por aí. No meio da. Da ele começa 43, no meio da Segunda 44. Guerra. Ele começa em 44. Sim. E daí, tem a queda dos dois aviões ali, que eles estão em combate direto. que, aliás, me lembrou muito, até comentei com meu filho, cara, me lembrou muito o Inimigo Meu. Ah, o filme de alienígena. Isso, sim, que o início da história lembra muito aquele filme, que é com o Dennis Quaid com o Lois Gossett Jr. Que tem só, a diferença é que aqui ninguém ficou grávido, né? É, pois é, né? A gente não sabe, porque talvez o cara matou o japonês que tava grávido dele. Não sei. Ok. Não, pô. Ele e o japonês ficaram amigos. Pois é, a gente não sabe qual foi o nível da amizade, Magari. Ah, sim. Não, Magari, desculpa. Você não entendeu a piada, porque ele tá citando um filme Inimigo Meu, onde tem um humano e um alienígena, dois da espécie masculina, onde o alienígena fica grávido do outro, né? Ah, mas peraí, um é Drax, né? Uhum. Drax é do Guardiões da Galáxia. Também. Vamos lá, de volta o Kong. De volta a Lagoa Azul, quer dizer. Aí isso me lembrou muito aquela parte, assim, tipo, dois inimigos que caem no mesmo local e os dois tornam amigos. Uhum. E o filme se passa sobre isso. Na verdade, para quem viu O Inimigo Meu e esse início desse filme, lembra muito o filme do Toshiro Mifune, que fala sobre dois soldados que caem no mesmo local, numa ilha, e que os dois se encontram como inimigos, que é baseado num cara que morou aqui no Brasil um tempo. Não sei se sabe essa história. Não, essa não. Tem um maluco, cara, que ele caiu numa ilha lá, era um japonês, que durante a Segunda Guerra Mundial ele caiu numa ilha e ficou isolado durante anos. E ele não sabia que a guerra tinha acabado. Ah, sim, tiveram que chamar um maluco lá, que era o general dele durante a Segunda Guerra, para dizer pro cara que a guerra tinha acabado. Então, eu acho que esse filme bebeu muito de uma fonte histórica sobre essa questão de, tipo, quando eles chegaram lá e ele olhou, ele disse, não, mas o cara era meu amigo, ele era muito, muito próximo a mim. Quer dizer, eles não tinham aquela noção de que a guerra lá fora tinha acabado. Tanto que ele faz vários comentários durante o filme sobre isso. Ele não tinha noção que a guerra havia acabado. Então, parece que viveu muito historicamente falando daquele cara que viveu muito tempo isolado. E eu posso até fazer um comentário, ô Caco, que eu acho até legal. Não sei pelo amor de Deus. Eu sou só o convidado, cara. Cara, tu nunca mais me chama se não fizer comentário. Fala. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas é o que acontece. O Kong, o Magari talvez concorde, talvez, vamos lá. O Kong, em si, a história do King Kong, na verdade, ela é um pouco vazia, né? É basicamente um animal gigante que vai destruir coisas. Só que, em cada filme, as pessoas criam um pano de fundo pra história, né, Magari? Tanto é que nos originais tem sempre aquele romance da mulher com o macaco, né? Vamos pôr romance de uma forma bem grosseira. E aqui, nossa, como eu disse... Se fosse um romance dela com o macaco, realmente, ia ser muito grossa, estúpida literalmente muito absurda. Lei Maria da Penha, absurda. Não procurem no Google Images. Não imaginem isso. Aí o que acontece? Só que aqui, o meu medo era, de novo, vai ter uma mulher, o macaco vai sequestrar ela, nesse caso vai levar pau da montanha. Mas não, eles trazem outros planos de fundo, tanto é que, de novo, o vilão desse filme não é o macaco, né? E aí traz essa história que o Caco tá contando, dos inimigos que se tornam amigos. E por muito tempo no filme, a gente fica ouvindo a história desse cara. Até você se apega mais a esse cara do que a outros personagens, né? Fala, até como eu falei... Até como eu falei no post que eu fiz lá no Clarim, pra ver, tá fora do ar de novo, aquela bosta. os personagens aqui são bem genéricos, você não se importa com nenhum. Se morrer, se não morrer, se... Perdão, peraí. Desde o início do filme, meu filho e eu ficamos olhando pro Loki e dizendo, ó, é o Loki. Ah, sim. Mas aí é pelo ator, não o personagem. Aí, personagem. Aliás, por um minuto, eu achei que eles iam fazer o clichê de o Loki ser o filho do velhinho lá. Que o velho fala que deixou o filho... Também pensei. Quando morreu, quando se perdeu, e o Loki fala que o pai dele se perdeu não sei aonde, falei, não. Às vezes até desistiram, viu, Magari, depois. Cara, pelo menos desistiram. E uma coisa, o melhor ator, o melhor personagem, vamos dizer assim, do filme, é o cara que morre. Qual cara? O cara que escreve a carta pro filho desde o início. Ah, o Dr. Destino. Ele é o único cara que se apega realmente. Ele tem uma história. que esse filme, ele não tem, tipo, não tem apego a personagem nenhum, ele não tem roteiro nenhum, né? Tipo, Samuel L. Fock Jackson, uhum. Aí, contra o mal. Acabou, e, tipo, isso é o filme, né? Aquela menina maravilhosa, como é que é o nome dela, Tom? Ah, vamos lá, então. O nome da menina lá, Brian Larson. Treinou. Enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui, Brian Larson. A futura Capitã Marvel. Cara, mas assim, tu super. Para, cara. Eu acho incrível a capacidade que o Magaren tem de sempre ligar alguma coisa à Marvel, né, cara? Ele tira umas coisas assim absurdas. Ele faz uns links, mas sempre tem uma Marvel. Tenho culpa se praticamente todos os atores estão passando pela Marvel. da lista que tem no IMDB desse filme aqui, 1, 2, 3, 4. Dos 4 primeiros já participaram da Marvel. Aí tem esse outro que o Caco falou do filho lá, que é o Tobey Campbell, que é o Doutor Destino no último filme do Quarteto Fantástico, que é o Boston. Mas é tudo Marvel. É verdade. Agora vai, Caco. Marvel na veia, né? Não, desculpa, é que agora eu tô respirando fundo aqui. Assustou? Não, perdão, é que eu tô tentando me recompor aqui. Tá, ok, eu sei, eu gosto da Marvel, mas sério, é tão Marvete que chega a me dar um... Ele fala Marvel, ele cita Marvel. Primeiro você só pede desculpa quando você ofende alguém. Você não me ofendeu até agora. Não, tudo bem. Tá. Só pra comentar, tá? Teve um ator ali que é o Terry Notario, né? Ele aparece no filme em algum momento e ele tropeçou, cara, numa pedra em que, naquela pedra, cara, quem pisou foi o Loferg. Ah, olha o olho tentando fazer. Tá vendo? Ó, Marvel, cara. Tá bom. É, vou lá de novo, até me perdi no que a gente tava falando aqui. Eu também, cara, completamente. Acontece. Eu vou ter que ouvir um podcast novo pra lembrar onde que eu tava. Tá, uma outra coisa. A gente tá igual. Não, você tava comentando que o Jackson o tempo todo e que o Godzilla, não, que o King Kong é basicamente isso, é o Samuel Jackson caçando um macaco gigante, né? Caramba, não. Eu acabei de descobrir aqui que o japonês lá que briga com o cara é um cantor famoso no Japão lá. Ai, meu Deus do céu. O Miyavi. Não, que eu só quis falar isso. Pode continuar. Eu achei que você ia citar a Marvel de novo, sabia? Ah, quem sabe Miyavi, ele pode participar de algum filme da Marvel. Eu fiquei esperando. Deixa eu ver se ele participou de algum filme da Marvel. Pode continuar aí que eu vou procurar. Ah, peraí. Deixa eu citar uma coisa, tá? Eu sou fã de... Como o Magari é fã de Marvel... Eu sou fã de Hanna-Barbera. Então temos aqui um ator que participou de Hanna-Barbera. Quem? Então, o John Goodman, né? Fred Flintstones. Ah, verdade. Gente, vocês são muito nerds. Olha só. Então vamos lá. Godzilla, já ia falar Godzilla. King Kong, então. O das coisas que inventaram para esse novo King Kong, o Wellington Magaren. Eu destaco, lógico, esse relacionamento aí, né, do enquanto vocês falaram que o soldado é o personagem que vocês mais se apegam, eu discordo, eu acho que o Reilly é pra mim o personagem, né, o Hank, cara, né, que é o cara que envelhece na ilha, que não sabe que nada aconteceu no... Oi? Mas quem a gente falou que é o que a gente mais se apega? O Caco falou que é o cara que escreve a carta pro filho o tempo inteiro, tá. Que morre lá. Sim, então. É. Ah, eu gostei do membro da tropa nova também, o Guardião da Galáxia, o John C. Reilly aqui. Ah, tá bom, entendi. É, eu gosto dele, eu acho ele... Eu acho que é o personagem mais profundo, aliás, do filme. É, explora um pouco até... É o único que é desenvolvido, mal sim, e parcamente. É. Porque ele aparece desde o início, né? Tipo, começa o filme com ele... E é ele que conta a história, né? Sem contar a cena pós-crédito, ele tá na primeira e na última cena. Desculpa, gente, desculpa, é que eu vi esse filme no streaming, e no streaming não tinha cena pós-crédito. Ah, tá. Tá. Desculpa, é basicamente o Godzilla. Não, é que eu peguei um streaming aqui, né? E daí o streaming que eu vi com meu filho não tinha cena pós-crédito. Desculpa aí. Relaxa. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E é ele, o Really, que conta a história do Kong, né? E que tem as melhores frases. Inclusive, ele deixa bem claro que o Kong não é mau. Quando ele fala assim, o Kong, essa é a casa do Kong. Ninguém chega na casa de ninguém jogando bombas, né? Isso é maravilhoso, velho. Que ele mostra, tipo assim, o rei daqui é o Kong. Ele não é o cara mau. Ele é o cara que tá aqui pra proteger o pessoal. Sim. Se alguém fizer, tipo, vem lá os bichão pra fazer merda, tá aqui o Kong pra segurar a parada. Exato. É o controle de como é que fala? Populacional, né? Na verdade, ali é um controle de predadores, né? Tipo, é a cadeia alimentar. Por exemplo, assim, tipo, o Kong, ele é um ponto que ele controla literalmente o que tá dando merda. A grosso modo, seria isso. Na verdade, ele tem um outro ponto do filme que mostra, né, Magari? Ele... esse diretor, a gente não conhece muitos trabalhos dele, né? Mas eu acho que ele teve ótimas escolhas aí quando vai mostrar o Kong, sabe? Dentro do Rio e outras situações. Mas, por exemplo, o Caco mostra o Kong também matando um polvo gigante, né? Cara, que não é um polvo, é uma lula, né? É uma lula, né? É uma lula. Que até tipo, o meu Coreia filho... do Norte, Coreia do Sul. É, o meu filho, até a gente brincou sobre isso, né? Tipo, tá, como isso? Uma lula ali na água doce. Tá, mas beleza. E daí... Tá bom. Você experimentou a água pra ver se é doce? Não. Não, puta, eu não tava lá, cara, caralho. Mas assim, tipo, olhando. E, cara, e é uma cena que é muito legal, porque é uma briga que tu olha, cara, é uma briga que parece ser muito feroz, assim, tipo, ele vem, os tentáculos vêm pegando, e ele simplesmente ele pega, vai lá, pega o bicho, destroça, vai comendo e sai fora. Ele é um malvadão. Então, eu só achei uma. Fala, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar besteira, pode falar. Certeza que é assim, quem tá olhando o filme de modo assim, tipo, tô parando pra ver o filme. Naquele momento, tu vê um bicho mal. O tempo inteiro tu acha que o Kong é mal. Sim. Não sei, dei spoiler. Nada. Tá, pode mandar o spoiler que você quiser. Eu só achei uma coisa estranha, Magaren. A quantidade de água que cai da mão do Kong quando ele tá bebendo água, eu acho que é meio desproporcional, né? Não? Parece que é tipo o alto de uma cachoeira. Mas tem que ver com o tamanho do bicho, pô. Cara, mas a mão dele, quando ele segura a mulher, não dá uma piscina de 50 mil litros, não? Tá, mas daí tem uma coisa, né? E quem tá aqui já assistiu os filmes... Desculpa aí, Magari, mas quem já viu os filmes do Hulk? O Hulk muda de tamanho conforme o filme. Sim, o Kong aqui tipo, também. O Hulk chegou a ter proporções estratosféricas, assim, tipo, cara, o Kong mesmo, naquele filme do Peter Jackson, cara, sério, o King Kong ali, ele era um animal absurdamente grande, ele era um como é que chama aquele no RPG? Um Tarragash? Tarragash. Cara, esse filme do Peter Jackson, ele não é tão grande quanto ele é nos outros filmes. Inclusive, eu acho que nesse filme que a gente assistiu, ele é maior ainda, ele é o maior de todos. Ah, mas nesse filme aqui, ele é o grandão. Mas sério, tá, vocês vão chegar lá no final e falar sobre o filme Peter Jackson, mas assim, cara, sério, pra mim o Kong de 35 e esse, ele ainda bate meio que num parelho, assim, questão de tamanho. Sim, eles são grandes. Não, você sabe por quê? O Kong é bem maior, mas o Kong é gigante. Você sabe por quê, ô Caco? Porque o Kong do Peter Jackson segurava a mulher pela cintura, cabe na palma da mão dele. Tá certo. Tô vendo por aí, entendeu? Eu não sei se é uma medida certa pra se usar. Tá certo. Não, tá. Né? Pelo menos por isso. Todos nós, como cientistas plenamente em matemática e física, calculamos... E massa... Como é que é, Magari? Massa reversa lá é... Ah, tá. Sei lá, o Kosk sabe. Massa invertida. O que acontece é o seguinte, então, nós temos o Samuel L. Jackson, que é uma das molas mestras do filme. Quem que é o cara? Ele que é... Samuel L. Jackson, Packard. Ele é um militar que claramente no começo do filme mostra que ele já perdeu seu propósito na vida, né? Ele disse, pra que foi? Ele só vivia pra guerra. Como eles estavam sendo tirados da guerra, que Estados Unidos meio que levou puxa na guerra do Vietnã. Uhum. Ele tava desacreditado. Na hora que surgiu uma oportunidade dele ir pra caveira, ela falou, opa, bora lá. E aí, quando ele chega na Ilha da Caveira pra estudar aquele ambiente novo, né? Ele, a primeira coisa que... Porque, assim, na verdade, é o que acontece. Ele chega na Ilha da Caveira, começa a jogar um monte de bomba pra acordar de propósito. Isso é um segredo no filme, mas é pra acordar de propósito os animais, da, né? Da ilha. Tô errado, Magalhães? A desculpa é outra, né? Mas é. O que eles querem mesmo... É acordar os animais. Acordar. Eles queriam pra ver... Eles estão usando pra ver... Eles falam que é pra ver a densidade da ilha, mas na verdade eles querem testar o solo, as cavernas, pra ver se tem como aí... um monstro gigante tá por lá por perto. Isso. Aí o que acontece? Quando eles começam a bombardear a ilha, o Kong, que é o deus protetor, né, o rei, ele começa a atacar os helicópteros de uma forma brutal, né? Matando, assim, eu acho que 80%, 85%, 90% talvez, da equipe militar que foi junto com os cientistas, né, pra fazer estudo nessa ilha. E o Samuel Jackson começa com a desculpa de que essa fera gigante destruiu o meu batalhão e eu tenho que me vingar. E aí é a principal, na verdade, querendo ou não, é o que move o filme, a maior parte do filme. Samuel Jackson agora, então, numa caça primeiramente secreta, porque ele não conta pra ninguém, né, a desculpa que ele usa é de que vai... apenas salvar todo mundo que ficou perdido na ilha, né? Mas, na verdade, ele tá tentando armar um plano para matar o Kong. Em contrapartida, Magaren, os habitantes da ilha, junto lá com o Reilly, o meu personagem favorito, eles dizem que o Kong não pode ser morto porque ele controla esses lagartos bizarros que vivem no fundo da ilha, e se ele morrer, aqueles lagartos podem dominar a ilha e matar todos os habitantes, os seres humanos dela. De novo, né? O carinha lá, o que você gosta lá, que eu sempre esqueço o nome. Really? É, mas o Really é o nome do ator. É Hank. É Hank o nome do personagem. É. Ele fala que os lagartos estavam tocando terror lá. Aí foi quando apareceram os macacos que ele conseguiu controlar. E o pessoal conseguiu viver mais, um pouco mais em paz. Então eles não atrapalham o Kong lá. O Kong não atrapalha eles aqui. Tamo de boa. Mas aí então o que acontece? O ser humano maldito tá ameaçando o equilíbrio da ilha, porque se o Samuel... O Al Jackson matar o Kong, não vai ter mais o controle de populacional dos lagartos, e os lagartos vão dominar e matar os seres humanos, né? E volta, o ser humano mata o ser humano, não é isso, Caco? O que eu penso é o seguinte, cara. Primeiro, aquilo é um lagarto? É, como se fosse. São bichos ou lagarto? Pois é, aquilo é um bicho bem escroto, né? Vamos falar sério. Aquilo parece até um lagarto, mas é um bicho bem escroto, né, cara? Que ele só tem as patas à frente, ele não tem a parte de trás. Você sabe que eu preferia que ele parecesse com algum animal, de fato? Que ele parecesse, de fato, um lagarto, um dinossauro, alguma coisa? Que ele me desse um rosto... Que desse uma lembrança de algum... Uma coisa. Não precisava ser um dinossauro, né? Como é no outro Kong. Mas que fosse, sei lá, um lagarto mesmo, um crocodilo, talvez, um tipo, cara, de crocodilo gigante. Eu não sei, eu gostei da ideia dele ser um bicho, tipo, absurdo, assim, um bicho que não como diria Lovecraft, um bicho inenarrável, né? Eu acho que é legal essa ideia de ter um animal que não é comum a nós, mas, tipo, eu não considero ele como um lagarto, assim. Eu acho que a descrição que aquele personagem que tu acha o melhor, como é que é, Tom? Really? O Really. Que o Really fala que ele é, tipo, qual é o nome desse bicho? Ah, ele é um monstro da caveira. Uhum. Cara, eu achei essa descrição, daí ele diz, ah, não, porque é um monstro da caveira. Foi o nome que eu achei, o animal, o monstro da caveira. Não sei, eu vi dublado. O monstro da caveira. Como é que ele fala? Escalador, rastejador da caveira, coisa assim. Skullcrawler. Eu não sei, porque eu vi dublado. Perdão aí. Mas tá no mesmo. Eu também vi dublado. Agora sim você tem que pedir perdão. Daí, cara, eu achei aquilo muito legal, assim, tipo, ele não tem um nome, ele não é um bicho que o cara que veio lá da Segunda Guerra Mundial consegue descrever qual bicho é esse. Simplesmente é um bicho, ele bota o nome ali, daí ele diz, ah, eu inventei na hora. Mas eu achei... Qual bicho? É igual, ó, Marco, qual o bicho... Os dois bichos do Godzilla, do novo lá. Dois bichos do Godzilla novo? É. É, entendi. É, realmente. Ele parece um bicho. Parece um mini besouros. É, parece besouro, mas não é um besouro como a gente conhece. Qual é esse? Eles são lagartos, mas não... É, lagarto é igual os animais do Círculo de Fogo. Você não consegue também descrever eles. Tá, que é ali... Starship. Starship Troopers. Então, é, também. Qual inseto que é aquele? Não sei, cara, não quero saber. Tipo, não sei. Eu não quero ver um inseto daquele na minha frente. É verdade. Tipo, é um bicho. Pronto. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. É, e aí, tem o... Os animais, então, tem os pais do Kong que foram mortos pelo lagarto Mor, né? Pela mãe dos lagartos lá. E tem uma cena que eu acho muito legal, que é... Aliás, o Magari, não sei se você concorda, mas, de novo, falando do meu personagem favorito, ele não é um bundão, porque eu achava o tempo todo que ele seria um bundão. Mas quando eles estão atravessando lá o cemitério dos pais do Kong, ele se mostra de fato um guerreiro, né? Ele enfrenta o bicho cara a cara, mesmo sendo um velhinho. Ah, sim, não é? Não é como se ele tivesse sobrevivido todos esses anos nessa ilha aí, sendo um bundão, né? É verdade, né? Tu para e pensa uma coisa. Se o melhor amigo dele morreu e ele sobreviveu, algum sim. ponto de XP ele tem. É verdade, é verdade. Então, tipo, não teria ele vivido ao acaso e o outro morrido. Então, algum ponto ali ele tem. Ele conseguiu, e tanto que ele guarda a espada do amigo dele por causa disso. Sim, verdade. Porque ele sobreviveu, ele já tem um ponto de sobrevivência. Não muito sei se estou falando merda aqui, desculpa. Não, consta. Só que assim, fica a pergunta, Caco. Você queria ver mais desse sobrevivente, ele fazendo mais coisas, ou o que você viu te mostrou que ele realmente era um guerreiro? Você achou pouco? Cara, se ele sobreviveu àquilo, eu fico pensando como que ele se comunicou com aquele povo. Uhum. Porque tu via como é que o povo se comunicava? Eles simplesmente olhavam, baixavam a cabeça, movimentavam, e todo mundo tinha comunicação por aquilo. Como que ele conseguiu chegar naquela ilha, ele ficou tanto tempo sobrevivendo ali, simplesmente se comunicando com aquele povo sem palavras, porque ninguém daquele povo falou nada. Provavelmente ele deve ter tido vários encontros com os lagartos e com o Kong. Sim, porque ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele sabia quem era o grandão, tanto que tem um ponto... Nossa, eu tô dando spoiler. Não, vai, não, vai. Não vai. Tem spoiler não, já era. Não, porque, cara, aqui não tem pauta nessa merda, que eu não sei como é que... Pode eu não falar sei como é que coisa. Vocês fazem. Não, é que, assim, ó, se tu para e vê o filme, daí tu chega num ponto que aparece um bicho tremendo e tu diz, cara, apareceu o grandão. Ele fala que vai aparecer o grandão. Apareceu o grandão. Cadê o grandão? Uhum, é um bicho enorme e tu diz, cara, apareceu o grandão, ele vai lá, destrói um monte de coisa, faz e acontece. De repente aparece um outro bicho e ele diz, aí tá o grandão. Tipo, ele é o cara que ele tá olhando a coisa... Cara, pra quem já jogou RPG, ele parece o mestre. Ele é o cara que tá olhando a coisa por cima. Tipo, sim. Ele tá olhando o negócio por cima. Ou quem já viu o filme... Vou dar um exemplo, assim. Vou dar um exemplo agora e eu vou ser criticado milhões de vezes por isso. Mas, assim, minha esposa tá ouvindo eu gravar aqui. Ela não tá ouvindo o áudio que vocês estão falando. Mas ela tá ouvindo o que eu tô falando pra vocês. É, a minha esposa, ela tá acompanhando o Motel Beats. Certo. E, tipo, ela tá maluca pela série, tá acompanhando, tá gostando, só que ela não assistiu Psicose. Uhum. Então, cara, a cada momento eu fico olhando para aquilo dizendo, meu cacete, quando ela tiver ideia do que tá acontecendo, tipo... Cara, mas ela não sabe nada da história? Não, ela não viu Psicose, ela não tem ideia do que vai acontecer, sabe? Entendi. Cada vez que eu tô assistindo com ela, eu tenho que me aguentar para falar, sabe, tipo, ah, nossa, entendi, não, mas vai acontecer... A mesma coisa eu acho que talvez seja com ele. Tipo, ele tava vendo a coisa e dizendo, ah, vocês acham que isso aqui é um negócio? Espera um pouquinho, velho. Eu tenho um outro exemplo. Vai acontecer daqui a pouco. Vai ver eu tenho outro exemplo. Eu assisti Westworld primeiro e depois eu convidei minha esposa... Westworld. E depois eu convidei minha esposa a assistir. E era exatamente a mesma coisa. Ela ficava fascinada, eu falava... É, você não vai ver, você não vê o que vai acontecer depois disso, entendeu? Cara, e o pior, é só pra fazer um adendo aqui, que isso pode, né, tu pode cortar depois, mas o Westworld, eu tinha visto o filme do Mike Crichton primeiro. Uhum. Então, tipo, eu esperava que acontecesse, tivesse alguma ligação. E daí foi uma frustração pra mim, que não tinha ligação do filme com a série. Quando eu vi a série, eu me frustrei. A série eu achei maravilhosa, mas eu esperava o tempo inteiro que tivesse uma ligação entre o filme e a série. Nem fala nada, Magari. E no caso, eu ouvi o eu ouvi, eu tô aqui quieto. Mas assim, no Kong, isso me digamos assim, me impressionou. Ou não, não é essa palavra correta, mas tipo, isso superou minha expectativa. Porque eu tava esperando o momento que Samuel Jackson ia pegar o Kong e levar para a cidade. Ah, sim, entendi. Entendeu? Eu tava esperando o mesmo daquilo normal. Mais ou menos. E no filme, isso me impressionou. Não teve aquilo que sempre teve em todos os filmes de King Kong que eu vi até hoje. Exato. Eu também gostei. Isso foi um cliffhanger que me deu um quê pra... Tá, se eles voltarem pra ilha, pode ter uma nova história. Espero que não tenha. Espero que eles não voltem pra ilha. Mas, assim, isso deu um certo quê pra mim. Eu ainda acredito que não... Toda eu pauta, ainda... que não tem pauta. Não tem pauta. Relaxa, é como se você tivesse... pauta que não tem pauta. É como se você estivesse num bar bebendo e falando, não, você assistiu o King Kong? E começa, entendeu? Relaxa. Ô, Magari. Diga. E o Samuel L. Jackson e o Reilly têm uma coisa em comum, que eles dois não têm medo de nada que acontece, né? O primeiro, o Reilly, porque é o que o Caco falou, ele simplesmente vê as coisas acontecendo e fala, isso eu já devo ter visto milhões de vezes, né? Um lagarto gigante, o Kong enfrentando eles e tudo mais. Agora o Samuel L. Jackson tá naquela gana de matar o Kong e ele enfrenta o Kong no olhar, né? Os dois não tem nada a perder, como você falou. O Hank já viu muita coisa até lá, já tá acostumado. É apenas uma terça-feira normal pra ele. Sim. E o Samuel Jackson tinha perdido o propósito quando ele... Saiu da guerra. Meu irmão tá espirrando ali no outro quarto. Ele já tinha perdido o propósito quando tiraram ele da guerra. Ele falou, pô, vou aqui. Eu vou matar esse bicho. Pelo menos eu ganho um pouco de fama. Se eu morrer também, dane-se. Eu tenho outro filme pra fazer semana que vem mesmo. Mas eu acho que... Mas eu acho que o personagem, ele não queria matar o Kong pela fama. Ele queria matar o Kong, segundo ele, pra proteger a humanidade, né? É o que ele fala. Não fala nem pela fama. Fala mais porque ele queria um propósito. Na guerra dos Vietnã era guerra, matar, né? Os Vietcongs lá. Acabou a guerra, vamos lá. Agora é o inimigo, agora é outro. É o Kong. Vamos matar o Kong. Aí depois que ele matasse o Kong, ele, sei lá, ia sair procurando Godzilla, o... Mas sério? Não pareceu que ele tava afim de fugir dali, não. Parecia que ele queria mais era morrer junto com a vitória dele. Se sacrificar. Se sacrificar, exatamente. Todas as cenas com o Kong em enfrentamento, tanto ele enfrentando o Samuel Jackson, que você que resolveu ouvir o podcast sem ter visto o filme, deve ter levado vários spoilers, problema é seu, né? Mas assim, desde o Kong enfrentando o Samuel L. Jackson quanto o Kong enfrentando qualquer coisa na ilha, são muito grandiosas e o diretor tá muito de parabéns, porque embora o Magari não goste, isso foi a grandiosidade da fera foi mostrada no Godzilla, nas poucas cenas que ele aparecia. E o Kong, eu não sei se é a perspectiva, que eu não entendo muito de cinema, assim, tecnicamente falando, né, Magari? Ainda bem, por isso que eu sou seu amigo. Mas você tem uma noção de que aquele bicho é realmente grande. Tem a cena que a gente já comentou, que o cara tá lá no lago e o Kong tá machucado, porque ele se cortou com a hélice de um helicóptero, né? Sim. A hélice de um helicóptero cortou o braço dele, você vê o tamanho do bicho. Então ele tá lá, ele olha aquele machucado e você, numa posição de assistente, né? Que você vê aquela criatura gigantesca. Tem um pequeno encontro dele com a mulher que cria ali um laço dele com ela, mas não é igual nos outros filmes, né? E eu achei tudo muito bem feito. Agora, para não ficar só na melação e na rasgação de seda, eu pergunto para você. Só uma coisa, só para comentar sobre isso. Tem uma cena sobre questão de tamanho do Kong. Tem uma cena que eu lembrei agora, que é a cena que ela cai na água. Que ele pega ela no fundo da água e tu vê ela tá exatamente no meio da palma da mão dele. Sim. Então, essa atriz, ela não deve ser uma mulher muito baixa. Ela deve ter mais ou menos 1,70m, 1,60m e enfim, 1,70m de altura, vamos botar assim. E ela cabe dentro da palma da mão dele. Ele traz ela pra cima e ele olha pra ela, ela é minúscula. Você quer coisa melhor, Caco? Ele cai de costas. Sabe quando você cai no sofá, por exemplo? Ele fecha a mão pra bater no bicho lá com ela dentro. Com ela dentro, exatamente. Sim. É, cara, aliás, desculpa fazer um comentário, mas aquela cena, quando ele pega ela e ele começa a brigar com o bicho, e daí o bicho vem e morde o braço dele, engole o braço dele, e eu dizer pro meu filho, meu Deus, a hora que ele abrir a mão, ela tá completamente esmagada. Porque ele ia apertar a mão, não tem como não. Tipo, ele ia abrir a mão e ela tá completamente esmagada, assim. Tu ia ver cérebro voando, ela ia tá completamente esmagada. Mas foi uma cena muito legal. Quer dizer, que o Kong realmente, ele tinha um controle dos músculos dele maravilhoso. Você sabe uma conta dentro dessa batalha ainda, ô Caco? Ele cai num porta-aviões, né? Se não me engano. Ele cai de costas num navio. O que navio é aquele? É um porta-aviões? Não, né? Não é. Mas é um navio, não é um barco, é um navio. Não, é um navio, mas não é um porta-aviões. E ele cai, sabe quando a gente cai nos travesseiros assim? Sim, e cai de boa. Ele cai e ele fica cai. Assim, pra você ver o tamanho do animal, entendeu? Não, e outra coisa, a corrente, eu queria ver qual é o tamanho daquela corrente. Porque se o Kong é tão extraordinário, que o tamanho tem aquela corrente que consegue segurar ele, que ele fica brigando para sair, quando ele consegue sair, a corrente tem o tamanho, o elo da corrente tem quase o tamanho da hélice do porta-avião. Exatamente. E ele, se ele é extraordinário, aquele navio é, tanto, é também, né? Cara, não, aquele navio, ele é da Coreia do Sul. Entendi. Entendi. Meu amigo Elton Magari, eu te pergunto antes da gente finalizar daqui a pouco, o filme Kong e a Ilha da Caveira que tenha te desagradado, que você tenha de porra, não estraga o filme. Não, não teve. Ia ter se fizesse o que eu falei do Locke ser o filho do cara lá. Falei, ia ser muita forçada de barra. Mas não teve nada assim que me fez ficar com muita raiva. Entendi. O negócio do... Eu já tava tão feliz de estar vendo o Kong mais de 10 minutos, que era o meu maior medo, eu tava aceitando qualquer coisa. Entendi. Oh, e aí, Capo, tem alguma coisa que tenha te desagradado nesse filme? Cara, eu achei que Samuel Fokker Jackson, eu achei que ele tinha umas cenas que ficaram muito caricatas. Uhum. Tipo, ele querendo ser o inimigo mortal do Kong, por um motivo de que nós perdemos a guerra do Vietnã e agora vamos vingar naquele monstro que vai ser nossa nova guerra. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco, que eu achei que não estava bem colocada dentro do roteiro do filme. Uhum. Mas, como é o Samuel Fokker, né, Jackson, então a gente aceita e diz, tá, eu só quero ver serpentes agora e um avião e pronto, acabou. Entendi. Tá tudo bem. Uhum. O que me incomodou, não é que me incomodou, eu às vezes sinto falta de coisas, né? Mas eu sei que tem uma questão orçamentária, entre outras coisas, mas eu queria ter visto mais animais da ilha. Nós temos lá um boi gigante, uma aranha, que eu achei fantástica a cena da aranha, né? Que as pernas da aranha... Nossa, aquilo é maravilhoso, cara. Aquelas cenas da aranha foram foda pra caralho. Aquilo é maravilhoso. Tu não sabe o que, que é as pernas da aranha e o que são os bambus. É o bambu. Inclusive, cara, o personagem. É muito bom, cara. O personagem do Willy, quando eles estão na floresta, ele diz assim: olhe pra baixo, mas olhe pra cima também. Não, aí os caras falam assim: pra cima, é formigas. É isso que eu ia dizer, cara. E eles assim, parecem pássaros cantando, mas não são. São as formigas vindo. Eu achei isso assim maravilhoso, cara. Tipo, o teu perigo não tá só aqui ao teu redor. Na verdade, esse filme ele tem muitas camadas, né? Sim. Se tu parar pra ver, esse filme tem muitas camadas. Ele é um filme que realmente, assim, ele não é ruim. Ele é um filme muito bom. E ele é... Um paralelo que eu traço aí com o Kong de 2005, é esse, Magali? 2005, sim, né? Com 5? 6? 6. Um paralelo que eu traço com outro Kong são exatamente isso dos animais. Tem uma classe de animais que não existe no nosso mundo, né? É, eles são todos desproporcionais. Só que diferente do primeiro, do Kong citado lá de 2005, eles têm uma desproporção, por exemplo, com o Tiranossauro Rex. Porque toda a ilha é gigantesca e o Tiranossauro Rex é normal. Entendeu? Uhum. Quanto nesse filme aqui, nesse novo, todo mundo é gigantesco. Né? É, lógico que tem uma libélula normal, que sempre. Eu nem sei se ela é normal, na verdade, né? Mostra ela numa perspectiva com um helicóptero, eu não sei se de fato ela é normal. Mas tem muitas criaturas diferentes. Então, assim, não é um leão, um exemplo, tá? Não é um leão que você compara com o Kong e ele é um leão normal, entendeu? São outros animais que você não saberia qual é o tamanho dele de verdade. Agora, posso fazer uma cagação de regra do caralho aqui? Manda ver. Tá, não, é porque, assim, biologicamente falando, tá? A questão de oxigênio, né? Se a gente sabe que se a nossa, em questão de evolução, se o oxigênio tivesse sido diferente, os primatas não teriam tido a mesma possibilidade e os insetos e outros animais teriam tido uma possibilidade maior, né? Uhum. Então, se a gente parar para pensar, aquela ilha, lembra que sempre ela está cercada por uma tempestade tremenda que impede qualquer coisa de entrar? Sim. Tá, não faria sentido o Kong ser tão grande. Sim. Mas outros animais, que nem a aranha, enfim, aquele inseto que quando aquele cara que eu falei que eu gostei, quando ele finca ali a faca na árvore e ele bota a carta pro filho, e daí ele encontra um bicho-pau gigante. Então faria um sentido se ali o ar fosse mais rarefeito e certos animais crescessem mais. Uhum. Posso estar falando uma merda do cacete. Deve ter um monte de biólogo e enfim. Eu sei que os ouvintes do Nerdópolis são pessoas cultas. Então vão mandar e-mail dizendo que eu estou completamente errado. Mas talvez naquela ilha o ar fosse mais rarefeito e a gravidade fosse menor. Então, a gravidade, estou dizendo, o sistema do ar fosse menor. Entendi. Então talvez os insetos tivessem crescido mais. Não sei qual é o motivo do Kong ter crescido mais. Ou daquele bicho que nasceu lá embaixo. Eu acredito que é assim. Quando a gente pega, por exemplo, tem muitas descobertas científicas de animais no fundo da Terra que são extremamente diferentes, estranhos, bizarros, né? Esses dias encontraram a salamandra que calcularam lá que ela tem 200 anos. Sim, e sim. Ela é gigante, gigante, naturalmente gigante. Ela não é um bicho gigantesco, mas ela é, para uma salamandra, ela é gigante, entendeu? E aí o que acontece? O que eu acredito? Por ser uma ilha isolada, sem contato de ida ou de vinda, não, talvez não seja que o Kong tenha crescido. Talvez aquela seja uma raça de macacos gigante, naturalmente, entendeu? Certo. Que por algum motivo... Fala. O Caco não viu a cena pós-créditos. Não. Mas vocês têm que lembrar que esse Kong aí, como é contado na história do filme, agora a gente tem que aumentar tipo a lupa para o universo, que é o tal do Monsterverso lá. Uhum. Que eu estou falando. A história é que, como eu falei, sempre que aparecer alguma coisa, existem várias passagens de algum lugar, né, que são tipo saídas para esses monstros. O Godzilla sai perto do Japão, essa Ilha da Caveira é um. Talvez tem os rumores de que o Pacific Rim também se passe nesse universo e aquela saída dele lá também seja uma. Obrigado. Uhum. Pelo spoiler, Magari. Isso aí é o depois da cena pós-crédito. Tô brincando. Então você tá dizendo que eles são de outra dimensão? Não. Talvez de outra dimensão, talvez de outro lugar lá de baixo. Eu não assisti esse Grande Muralha também, mas tem os bots que também faz parte desse universo. Parece que essa Grande Muralha é pra proteger de algum monstro, não sei das quantas. O nome dela é a Muralha de Gelo. Então, atrás você tem as criaturas que são as criaturas que vêm do inverno. Então, o inverno está chegando. É, Game of Thrones. Muito bom. Tem várias dessas passagens, vou dizer assim. O Kong e a família dele saíram de uma delas, que por acaso é na Ilha da Caveira. Entendi. Quer dizer que eles sejam desse lugar. Tanto, e no filme do Godzilla lá, eles acham um esqueleto morto gigante lá. Que também antes do Godzilla aparecer. Que também é um tipo de Godzilla, aquele lagarto gigante. É outro Godzilla. Uhum. Tem vários. Okay. Bom, então para finalizar os nossos trabalhos, eu vou perguntar para o nosso amigo Caco visitante, para o meu amigo Hélio Magaren primeiro, né? Porque eu sou bem educado, eu deixo a visita por último. Meu amigo Hélio Magaren, sua cena favorita em Kong? E para finalizar, é claro, quantos macacos gigantes você dá de 1 a 5 para Kong, a Ilha da Caveira? A cena que eu mais gostei foi a dos helicópteros lá. Porque tem todo um clima do apocalipse sinal lá, os helicópteros chegando, só botar a música. Finish. E só ali ele já apareceu mais, porque o Godzilla apareceu no filme dele, então já tava feliz. Tá bom. Apesar que até ali eu tava com medo, porque na primeira vez que ele aparece, que é quando os dois estão brigando lá, ele aparece em tela e corta. Aí vai pro filme. Esse dos helicópteros também, eles estão destruindo os helicópteros lá. Na hora que vai mostrar ele, corta também, volta lá pro navio. Fala, não, de novo não. Entendi. Aí ele começa a aparecer de fato. Aí depois ele começa a derrubar. Aí a partir daí eu já tava igual uma criança feliz pulando. Eu também. E aí, Magari, de 1 a 5? Não sei, 4. 4? 4 macacos. Gigantes. 4 João Pen, que são os Miquinhos amestrados. Entendi. Meu amigo Caco de Paula, qual é a sua cena favorita em Kong, a Ilha da Caveira? E quantos maníacos por guerra, né? Quantos Samuels L. Jackson você dá de 1 a 5 para esse filme maravilhoso? Cara, a minha cena favorita é naquela cena que eles jogam napalm na água e que o Kong cai ali, cara. Que ele olha pro Samuel Jackson, que ele, Samuel Jackson diz assim, ah, tá... Tu morreu, filho da puta, e ele vai lá e mata o Samuel Jackson. Isso é muito lindo, velho. Sério, aquela cena eu esperei desde o início do filme, cara. Aquela cena, pra mim, é o Alconcourt do filme, assim. É o fanservice. É fanservice, cara. Pra mim, cara, eu dou 4,5. 4,5 do Kongs pro filme. Eu acho que ele foi respeitoso em toda situação. Ele não foi uma releitura barata de King Kong, como a gente brincou desde o início, Jeff Briggs, aquela coisa toda. Eu acho que ele não foi uma releitura barata do filme. Acho que ele teve uma situação respeitosa em relação ao que o filme oferecia, o que prometia. Faltou algumas coisas? Faltou. Mas foi, pra mim, foi valiosa. Então, pra mim, são 4,5 Donkey Kongs e... Não o Donkey Kong Country, aquele que tem o Mario jogando a bolinha em cima. Meu amigo Alex Magari, agora eu preciso do seu poder de interpretação, vai lá. Interpretação? Vamos lá. Interpretar o quê? Um macaco? Interpretar um elefante? Outro. Elefante, eu sei, ó. Calma aí. Eita. Elefante. Tá bom, se você tá falando... Então, Marcos, o elefante do mal, qual a sua cena favorita? Eu acho que você não falou ainda. E quantos macacos, micos, primatas, a macacada reunida você dá para esse filme Kong, a Ilha da Caveira? Muito bom, minha cena favorita é a batalha do Kong depois do navio, sabe? Ele cai no navio, tá ali, tá. Acho que a batalha é boa antes do navio, né? Mas depois do navio fica melhor ainda. Então, assim, toda a batalha do Kong com o lagarto, toda a sequência do lagarto gigante aparecendo até o Kong destruir ele é fantástica. E vocês notaram que tem uma parte que o Kong vai abrir a mandíbula do lagarto, igual o primeiro Kong faz com o Tiranossauro, e não tem essa não sequência. Não consegue. E não tem. E tipo, é tipo uma tirada com o primeiro filme, não sei, eu achei. Sim. Tem várias dessas piadinhas, essas homenagens barra... Tirada. Ironia cutucada nos outros filmes. Eles tentam abrir a mandíbula, não conseguem, mas o Kong vence esse bicho arrancando a língua e o esôfago dele, né, todo pra fora. E eu não queria ser assim, mas eu vou dar 5! Homens primatas, é capitalismo selvagem pra esse filme, porque eu achei ele foda pra caralho, e eu dou 5 quando eu digo assim... Precisava ter visto esse filme no cinema. Na tela gigantesca. Eu vi. E eu não vi. Eu fui com um monte de pé atrás por causa do Godzilla. Mas eu fui. Então, eu não vou calcular. O ouvinte que quiser que se vire pra calcular qual foi a nota, mas foi alta. Foi? 4,5, eu acho. 4,5? Vai ficar por aí, então. 4,5 e 5. A nota foi alta. Foi alta mesmo. Foi alta mesmo. Meu amigo Caco, carente de pauta, quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? Ah, desculpa aí. Bom, pessoal, eu peço perdão porque realmente, assim, é a primeira vez que eu gravo com o Nerdópolis. Sinto-me extremamente honrado em estar gravando com o Nerdópolis. Tá? Eu nem errei tanto hoje. Eu escuto muito esse programa. De, sério mesmo, eu sou fã desse programa. Ah, mas tudo bem, eu não vou chorar pitanga aqui, tá? Sou fã desse programa mesmo, gosto, escuto esses caras aí o tempo inteiro. Senti falta do coço aqui. Espero que seus olhinhos se curem. Todos eles. Mais uma... os três. Cara, o Magari é um cara que eu gosto pra caramba. Pô, prazer, Magari, gravar contigo pela primeira vez. Tom, brigadão por me convidar, cara. Fico feliz e eu tô fazendo joinha dos dois lados do teclado aqui. E quase que eu trago o Edson, né? No lugar dele, errado. Pois é. Pô, muito bom, muito, muito legal ter gravado esse programa. Muito bem. É isso aí, pessoal. E desculpem por eu ter, sei lá... comido pausa aí desculpa aí por ter dado spoiler lá na frente, enfim, né? Relaxa, então você, ficamos por aqui faz. É, fica toda vez que então, que o, já que ele tá pedindo desculpa, Magal, toda vez que o Caco for dar um spoiler nesse World Gun, vai ter um pi, já pensou? Então vai ser o Caco falar o Caco vai tipo trabalho ser seu. eu pi não, você acredita, que tá, o trabalho é seu. Eu nunca mais vou ser chamado pro Nerdópolis. Pronto. Eu vou finalizar porque minha esposa quer fazer pipoca. Abraços e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.